DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará. Detona, Maria! Vai! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. Essa menina só queria jerecar e não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vem, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Ellison. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito. Ellison. Na hora fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria. Eu pop vendo o desvelo. E vai, um magadinho conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me... Segura o som, vai! Eu do Talibã, era filha do Pilab, eu adorava um homem bom, eu só queria uma jade. Ali babá, eu te babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu copinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. Pode bregar, senhor! Sem querer encontrar Ellison. Ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha dele. Live. E saí correndo pra dançar. Super pop, pop, pop. Brega, brega, vou marcar. Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço. Brega, brega, sem parar. Danço, balanço, faço sapateado. É quebrando tudo. Aperta a cinturinha, aperta a cinturinha. E com jeito começa a girar. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Momaço, show no... É assim mesmo. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. 4 da manhã, ninguém arreda o pé, Ellison. As meninas no Lapinha dançando de calcinha, garotas de programa no Locomotiva, agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar sem comigo. A noite vai ser boa, de tudo vai rolar. Tu rola papo, é claro que elas vão estar. Fechou na Pororoca e no Calamazu. Alô, Renato, você e o Adailton, os ótimos. Na madrugada rolando um brega. Olha quem tava lá escrito, ó. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. Super pop, pop. Na madrugada rolando um brega. próprio som e rubi a tocar. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no locomotiva. Agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No rola papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de Norte ao Sul. Na madrugada rolando um brega. Bola bregão, Alisson! Tupinambá, pop sonho, rubi a tocar. Bregão. O som que encantou, Alisson, me fez balançar. Toda noite quer te encontrar. Qualidade digital imprime. Alisson. Esse primeiro é sucesso e faz a galera. O empresário, o professor Nego. É um som que agita. Aí rolou do jeito. Pra você. Na Joyce Alimentos, né, meu irmão? Para a igreja. Sucesso e faz a galera dançar. É um som que agita e me fez sonhar. Quero te encontrar e te chamar pra dançar. Qualidade digital e primeiro. Príncipe Negra é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita. Pra você. Aí, DJ Alisson. Solta, solta. Bora sacudindo, bora sacudindo. Bora no caqueador. Relembrando. Dale, DJ Alisson. Essa é a soca do rubi. Essa é a soca do rubi. Essa é a nave do samba, usada de tudo, avançada aqui. Essa é a soca do rubi. Essa é a soca do rubi. DJ Gilmar é o homem que sabe fazer a galera dançar. Anda, sopa. DJ Alisson, meu compadre. Sacudindo, sacudindo! Vale, Alisson! Live. Super Pop.

só o tempo. Adriano Sampaio, de Bragança. Meu é bom demais, adoro a boca cheia. Vai, Tayane! É especial, nossa virou carnaval. Alegre. Com você nota 10, é igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Porra, sua mão é de bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro a boca cheia. Mas com você é especial, nossa virou carnaval. Com você nota 10, tudo é igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Nossa mão é de bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Esse som é muito louco, viu? Aí, Manuca, William Sages, os primos do rock! Canta, Harrison Lemos. Quando penso em você, bate forte o coração. Que saudade dos teus beijos, das nossas loucuras de amor. Super pop, pop, pop. Nunca me senti assim. Ao teu lado eu sou feliz. Sinto falta de você. Por onde andas, meu amor? Dali, DJ Edson! Te encontra. Aí, pai Alírio! Agora vai! Você não. Você, o Gilson, o Bailson e o Benedito. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. Vou te dizer, é o meu ouro negro, ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos, do teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro, ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos, do teu lado não me falta nada. E a família da galhada, ele só arreda o pé, meu irmão. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando. Ei, e eu te procuro, já são 5 da manhã e eu tô com você. Volta, eu te juro que Deus tá colado com... Imagina hoje domingo, hein? Volta. Jellysoft, transmitindo sentimentos através da música. Volta, eu te juro que Deus tá colado com você, é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que Deus tá colado com você, é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo. Chega pertinho, encaixa direitinho, vai, vai. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Prefiro te deixar e fugir na hora. Ellison, entenda a melhor saída. Tira você da minha vida. Oh, oh, oh, oh, oh. Tá a fim de um romance contra nível. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer. Mas se quer amor. Mas se quer amor. Super Pop. Tá a fim de um romance contra nível. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer. Mas se quer amor. LP, a cara da saudade. Live. Eu só sei que estou sofrendo desde que você partiu. Recordo você aqui. E aí, pro Sinaldo, secretário de esporte, aqui comigo. O Pop, meu irmão. Teu amor. Bola, John, Débora. Quero junto com meu parceiro Edilton, lá de Viseu. Te quero a todo instante, vem curar-me desta dor e a nossa casa. Se um dia alguém perguntar por mim, o que dirá essa pessoa que nunca esqueceu esse amor e ainda sofre de saudade? Eu só vivo a recordar que no Brasil a comanda Patrício vai tocar. Não me diga que sofro por ela. No Big Sou, espero por ela. Não me diga que sofro por ela. No Big Sou, espero por ela. Como dói um coração sem seu amor. Amigo, não me diga que é estranho desse abandono, sofrer de amor. Porque cada coração que já se apaixonou sabe a dor. Não me diga que sofro por ela. No Big Sou, espero por ela. DJ Ellison. Não me diga que sofro por ela. No Big Sou, espero por ela. Eu já chorei muito por você, meu bem. Não quero me entregar a mais ninguém. Nunca pensei que fosse te perder. A sua insensatez foi que nos separou. Agora no meu quarto aqui sozinho estou, imaginando o que vou fazer. Arrochando! Se já não tenho mais o seu amor, mas ainda sinto o teu calor. Os nossos momentos permanecem vivos. Eu já tentei mudar, foi tudo em vão. Você é dona do meu coração. Diz pra super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, saio daqui quando tiver amanhecendo, hein? Isso, só isso que eu faço. Se ter prazer, será que assim pode perceber que eu tô ligada em você?

Ellison. Ellison. Super. Só podia ser. E aí, DJ Ellison? Aí, DJ Ellison, mete som, meu compadre. Não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Meu compadre, não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Já quase 6 da manhã. Que tal? Que tal? Na delete, bota a mão na cabeça dele, bota a mão na cabeça dele pra não pegar. Perdeu o juiz, pra não perder o juiz. Vai, vai, vai, vai. Mãozinha na cabeça. Agora vai, agora vai. Bagulho vai mandar. 1, 2, 3, vai! Relembrando! Ellison. DJ Ellison. Super pop, pop, pop. É um pouquinho de cada. Eu vou zoar e beber. Vou locar uma van e levar a mulherada lá pro... Bora tomar uma agora, vai! Que é pra gente beber. E depois bora em doida. Parará, parará. E depois para cada. Parará, parará. Vamos embora! É o vivo do forró do Cinjo. Solteira do forró. FM 102, a rádio do sucesso. As cabaleiras. Alô, especial pra Joia no Jack. Eu vou zoar e beber, vou colocar uma van. E aí, Guilherme Vinícius? Galera da Maramba, meu irmão. Que é pra gente beber e depois para catar. Parará, parará. E depois para catar. Parará, parará. Hoje tem farra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento. Entrou, gostou, não volta mais. Já preparei, abasteci a geladeira. Pra depois da zoadeira, o ruído vai ser bom demais. O prédio vai balançar quando a galera dançar e a cachaça subir. Fazer zuzu. Pra relembrar, meu irmão. Dali, DJ Ellison. Dali, Pop. Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Não sou feliz. Não dá pra ser. Porque você não quer me entender. Não dá prazer. A todo instante essas coisas você me falou, e não acreditava que eu sempre tava só. Esse papo sobre mim não tem fundamento. Vê se dá um tempo e vem recomeçar. Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Oh, só tenho você, meu amor. Não dá pra perceber, meu amor, sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre seu, juro. Você sempre seu. Amanhecendo, o Pop, o Pop em FB, fazendo assim, ó. Vejo andar e volta pelo céu, o sol sumindo sob o véu, de uma nuvem branca no azul. Todo universo escurecendo, a noite então nascendo, belo cenário para o amor. A lua começa a surgir, uma estrela refletir, e eu sozinha aqui. Souza, o Iago Vinícius, Pedro Igor, Flávio Silva e o Júlio Alves. E a galera da Galhada, meu irmão, meu irmão, é muito chope. Não há sentido eu sem você. Orgulho, brigas, para que se eu procura sem você. Eu forró, mas

clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei, cuidado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim, todo começo tem fim. Meu amigo Luiz Fernando, vou falar do passado que me aconteceu. É muito amor pelo pop, né, meu irmão? Luiz Fernando, aquele abraço pra ti, viu, garoto? Deixando a saudade e o clima. E o clima aqui. Bora tomar uma! Quantos amores você tem? Diz pra mim, vai. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo. E agora? E veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. DJ Ellison. Dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo. Bora, Henrique! Toda novela tem o seu final. O papel de um homem fatal. E ela? A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho. Dali, DJ Ellison! Eu tenho dois amores, não sei como explicar. Quando elas descobriram, eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Toda novela tem seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, pra quem tem duas namoradas. DJ Ellison! Amanhecendo! Sobre o brilho da lua, quero te namorar. É noite de lua cheia, minha sereia. Minha sereia. E agora? A praia está tão deserta e as ondas a rolar. Obrigado, João Neto! Para amanhecer com a gente! É muito bacana, maninho! Sereia. É clima tropical, manchete. Apareceu o Nego do Morel. Tem foto no jornal. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Oi! Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Esquadrinha da fumaça! As nuvens fiquei. Amanhece. Seus lábios beijei. gente, bora! Enfim me entreguei. Segunda soltou no Caribe. Nas nuvens fiquei. Seus lábios beijei. E a galera de Colares também. Enfim me entreguei. E o bonde dos camaradas, só tem camarada aí, meu irmão. Boa, cai, bota, boa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de... E aí, Tassor? Boa, cai, bota, boa. Ele não abandona, meu irmão. Vai ver meu amor, pode crer. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Todo homem assim. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. E o meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Ellison. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Super pop. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Live. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Grava de fé! E nos olhos e a família, os inseparáveis do Bengola, meu irmão. Coração. Todo mundo lindo! Princesa, só anda sensual. Vindo levantar o meu astral. Ei. Você pode até gostar de outro rapaz. Que ele der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo. Ou mesmo ladrão de coração. Um ator principal. Ou mesmo papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oi, amor! Oh, meu amor! Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Meu bem, meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você me chamava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando. Praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi uma agonia. Olhei pro lado a cama tão vazia. Você não estava para mim. E a família Galhada! Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Dali! Dos camaradas, hein? Te encontrar para esse sonho, meu bem, realizar. Estou lhe escrevendo esta carta para dizer. Estou indo embora. Vai não. Não aguento mais sofrer. Que isso? Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Adrielson! Mas quando acordar, ao ler tudo. O homem dos periquitinhos do distrito! Um instante, muito longe vou estar. Pra Simone. De você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para um. Eu demorei chegar, mas já. Tem que fazer valer, Alisson. Meia boca não é comigo, não. No fim, você só sabe maltratar. Bora pra cima!

Ellison. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando eu, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Valeu, meus inseparáveis. Beijo no coração, bom regresso. Obrigado mesmo por amanhecer com a gente, viu? Quero te amar, eu, hein? Conforta essa emoção. Vai, garoto! Não pare de dançar. Você está curtindo? Eu ainda quero mais. Fazer agora, 6 da manhã, maninho. Acredito, acredito. É isso mesmo, é isso mesmo. Então soca, né? Ellison. Y me pones a desear. Yo no te voy a pedir, te voy a secuestrar. Yo no te voy a pedir, te voy a secuestrar. Justica con tu cadera, con tu cadera. Semejas a las palmeras y me pones a temblar. Son las ganas que te tengo de llevarte el familiar. Son las ganas que te tengo de llevarte el familiar. Bora do caqueado, bora do caqueado. Vai, vai, vai. É isso que eu falo. Vem, amorzinho. Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Olê, olê, olê, olê, olê, em Quaraci. Lê, lê, lê, lê, em Quaraci. Em Quaraci, nesse domingo, festival em Quaraci. Em Quaraci, nesse domingo, festival em Quaraci. Em Quaraci, ui, em Quaraci, ui, em Quaraci, ui, em Quaraci. Galera aí doida, bicho! Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em... Pop Live não tem frescura, meu irmão, vai até de manhã! Esse é o som do povão! Dali DJ Ellison! Super Pop. O Arrasta Povão. Eu sou Raiá e não tem fuleiragem não, meu irmão. Com o pop é assim, olha a galera aí, ó. Esse pop é danadinho, meu irmão. O Arrasta Povão. Ele já pede pra baixar, já pede pra baixar. Ela quer parar, hein? Ai. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Aê! Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho. Vamos até embaixo, vai. Cuidado. Vai, pimpolho, vai. Eu sou pimpolho, sou o rei da tchá, mulher. Tchau, tchau, tchau. E você para de me olhar, e abaixa, abaixa. E vai no chão, abaixa, vai no chão. Abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. Que meu fôlego tá acabando. Vai no chão! Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E agora pode levantar. Ai! O pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Cada se ele já pede, você quer subir? Já pede pra dar. Fica à vontade. E domingo tem mais. Ela tá dançando. Daqui a pouquinho, hein? Olho. Cuidado se o meu filho furar olho. Ela tá dançando, Marcelinho tá de olho. Ela tá dançando, da Bahia tá de olho. Cuidado que a Adriana fura olho. A menina que for mais no chão vai ganhar o CD do ponto. Agora vai no chão, vai, vai. Eu sou o rei da mulher, a divertir tudo. Abaixa, abaixa, abaixa. Vai no chão, manda, manda. Vai passar logo devagar, que meu povo tá ganhando. Vai no chão, isso, chão, tá ganhando. Vai, chão, ô, morena. Esfrega no chão. Que meu povo tá ganhando, não consigo mais parar. Creu, creu, creu, creu, creu. Ô, morena, creu. Vai, camaradas! Vai, camaradas! Creu, creu, creu, creu, creu, que meu fôlego tá acabando, não consigo mais, mas vai caindo, agora pode levantar! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pra te namorar, põe um brigadeiro pra te lambuzar, põe amor no fogo pra comemorar, pra te comemorar, pra te comemorar. William, um abraço pra você, William, pra William Sargis, na melhor aparelhagem do Pedro que falou aqui, meu irmão. Brigadeiro, esse toca, de olho no xiri da morena, aqui zoeira que peça de arromba. Essa galera pra sambar. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. pop, é um pop na meia. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira. Vai, vai! É um pop na meia. Sexta, sábado e domingo, e segunda-feira. Super Pop, e você? Um voo panorâmico pelo sucesso. Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. Faz o S.